Produção e mixagem DJ Fabiano. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Eu disse que o bom da vida é se saber. Ninguém se adiantou alguma coisa. Procurar além do passageiro, beijar umas quatro, cinco bocas. Um beijo que não tem você de ver. Aí lembrou de mim, não tem jeito. Aí lembrou de mim, não tem jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém me fez, que você tanto espera. Eu era. Você se lembra, a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperto. Porque se alguém me fez, que você tanto espera. Eu era. DJ Fabiano, de Tailândia. Gonzaguinha Produções, gravando. Já faz um tempo que eu tô te olhando. Eu vou ter que dançar com você. O seu olhar já tava me chamando. Eu chego até sem você perceber. Você é a força do imã e eu sou metal. Você nos anopera, meu emocional. Só de pensar nisso quase me explode o peito. Já tô ficando encantado mais que o normal. Confunde o sentimento, tô passando mal. Se não for devagar, não vai ter outro jeito. Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar. Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar. Quando fica sozinha, vai lembrar de mim. Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo. Mostra pra minha boca seus lugares favoritos. Passito, passito, um bem devagarinho. Vou despegando de pouquinho em pouquinho. Quando você me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza. Passito, passito, um bem devagarinho. Vou despegando de pouquinho em pouquinho. Você é moldura, um quebra-cabeça. Pra te montar, só eu que tenho a pensar. Bora, Romeu do Som. Já faz um tempo que eu tô te olhando. Eu vou ter que dançar com você. Bora, Rui. Seu olhar já tava me chamando. Chego até sem você perceber. Você é a força do imã e eu sou metal. Você dança na opera, meu emocional. Só de pensar nisso quase me explode o peito. Já tô ficando encantado, mas que o normal. Confundo o sentimento, tô passando mal. Se não for devagar, não vai ter outro jeito. Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar. Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar. Quando fica sozinha, vai lembrar de mim. Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo. Passa pra minha boca seus lugares favoritos. Passito, passito, bem devagarinho. Vou te pegar de pouquinho em pouquinho. Quando você me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza. Passito, passito, bem devagarinho. Vou te pegar de pouquinho em pouquinho. Você é moldura, um quebra-cabeça. Pra te montar, só o que tem na peça. Produção e mixagem DJ Fabiano. Bora, Tatá! Bora vir! Todo mundo diz, os meus olhos não vê. Tranquilidade, meu o coração não sente. Então me diz pra onde é que tô, quem não tá bebendo, chorando, ciúme e matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda onde a gente fez amor, se tava tudo bem, por que me deixou? Me pés e mãos atadas, tô, por que vou embora? Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar. sabe eu vou. Todo mundo diz o que os olhos não vê. A tranquilo tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que que tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme e matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, por que me deixou? De pés e mãos atadas, tô, por que foi embora? Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta bem me cuidar, que eu tô sofrendo, chorando, gritando, tu tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome. Mais uma na pegada. Bora cantar. Puxa, meu rei. DJ Fabiano, o meu DJ. Bora, galera. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Solta o gênio gato, levando as menininhas pra fazer amor no carro. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro. E começou a vaquejar de uma disputa acirrada, gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo. Até a mulherada entra na competição, porque derruba a dor, pegada o coração. Começou a vaquejar de uma disputa acirrada, gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo. Até a mulherada entra na competição, porque derruba a dor. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando a vagueirinha pra fazer a mão. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando a vagueirinha. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando as vagueirinhas pra fazer a mão. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, vagueirinha pra fazer a mão. Irmão, pelo amor de Deus, é bom demais, é bom demais. Bora junto, bora meu rei. Empresário, alô seu Pedro, alô Renato. E começou a vaguejar, deu uma disputa acirrada, gado, cavalo, vaqueiro, vaqueiro, cavalo. Até a mulherada entra na competição, bora Renato, bora. Começou a vaguejar, deu uma disputa acirrada. Filma o empresário, filma o empresário. Vai. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando as menininhas pra fazer amor no carro. Solta o gênio gato, bora tatar. Olha, vou solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando as vagueirinhas pra fazer amor no carro. Solta o gênio gato, solta o gênio gato, levando a vagueirinha pra fazer amor no carro. Comanda a festa, ele cito, doce tem coração. Oi! É pra dançar, é pra dançar. DJ Fabiano de Tailândia. Faz uma semana eu tô te ligando e você não atende. Mando mensagem, você diz valeu e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. Hoje não tem saideira, desce mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. Hoje não tem saideira, desce mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa. É cachaça de lá. Alô, meu parceiro, Tata Produções, a galera da Praça do Serac, galera do Caju. semana eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você desvaloriza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma manga, que hoje eu vou embriagar. Hoje não tem saideira, desce mais uma cerveja, traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma manga, que hoje eu vou embriagar. Hoje não tem saideira, desce mais uma cerveja, traz cachaça aqui pra mesa. Música do Romildo. Vem! DJ Fabiano, sua festa em áudio. E produção profissional. E começou a maquejada e a galera acompanhada. Eu aqui sem te ver. É quase madrugada e ainda não peguei nada. Só pensando em ti. Já dei cantada em quase toda mulherada. Procurei novo amor. Aqui nada dá certo, acho que levei o Zé. O bloco com quem falou. Oh, é Zé, hey! O cajueiro não dá cor, porque não dá nem mão. Eu se você não dá não. Aqueles que cavaram não derrubam pelo chão. Sem você não dá não. E cajueiro não dá cor, porque não dá nem mão. Eu sem você não dá não. Aqueles que cavaram não derrubam pelo chão. Eu sem você não dá não. Me forró. E começou a marejada e uma disputança. Eu aqui sem você. É quase madrugada e ainda não peguei nada. Só pensando em ti. Eu já até andei cantado em quase toda mulher. Procurei novo amor. Aqui nada não acerta. Acho que bebemos é. Eu sei você não dá não. E cajueiro não dá pouco, porque não dá limão. Eu sei você não dá não. Roqueiro sem cavalo. Alô, bolinha, alô, bolinha. DJ Fabiano. E aí, como você tá? Tá conseguindo dormir sem? Sei que tá cedo pra te ligar. Eu juro, não consegui dormir. Samba, eu não bebi e eu não virgi. Bancar um forte, né, meu forte, só que eu não sei mentir. Deixa eu te falar, desculpa incomoda. Sei que você gosta de dormir até mais tarde. Até tentei te esquecer, mas tentar é um jeito mais injusto que eu tenho de lembrar. Se deu saudade, era pra dar um sinal que valeu a pena. Mais uma vez se repete assim. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve. Se deu saudade, era pra dar um sinal que valeu a pena. Mais uma vez se repete assim. Nós dois na sua cama e a gente se envolve. Resolve mudar. E aí, como se dá? Tá conseguindo dormir sem? Tá cedo pra te ligar. Me juro, não consegui dormir. É que saudade bateu no meu peito e eu usei mentir. Mandar um

demais. Diz, bora, Júlio Barrone. É de outro rapaz. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui grito chamando você. Ele grita seu nome de noite e de dia. Pra te descompassar. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui chamando você. Ele grita seu nome de noite e de dia. Pra te descompassar numa parede. Essa aqui é pra Gordo CDs, escuta lá. Lá no ar, bora, meu velho. Alô, Gordo CDs, bora, velho. Bora mais um. DJ Fabiano de Tailândia. Ei, danada! Arum, arum. Ouve essa música, ouve. Você morava no meu coração. E o tempo todo achava com as suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der em mim. Você foi despejada do meu coração. Desgraçado. Vai morar no beco da decepção. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. Oh, mulher malvada. Gonzaguinha Produções, olha, irmão. Você morava no meu coração. E o tempo todo achava estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Mulher malvada, sem vergonha. Vai morar no beco da decepção. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. Você foi. Agora vem, agora.